Ela é meu estresse e também minha paz. E eu não conto o que ela faz. É o nosso ritmo, é o nosso ritmo. Pecado só sacou. E ela não curte o flow. Não, não, não, não, não, não, não, não. Na cama ela dá um show. Lingerie da fashion. Bata ciúme, ela dá um show. Vai quebrar todo o meu ego. Na cama ela tem um fogo. Nós num quarto de hotel, hotel, hotel. E eu me afundo em tu. Música pra onde tu, ok. Puxa o cabelo, eu admirando só essa bunda, ok. Deixa elas falarem de vários lugares. Tu cima de mim, mantém. Ando pensando em tu, ok. Admirando o fala que eu brinco muito, que eu curto muito, que eu fico tranquilo com bem. Que não curte tumulto, mas curte muito. Me afoguei, bem, ok. Quando tu goza, muda a face. Nós dois juntos é outra way. Calica só curte a way. Sua mão vai pelas paredes. Oh, eu não sou esse playboy. Oh, oh, não vai ter um little boy. Algumas palavras dói. Esquece o celular, é só nós. Só nós. Yeah. E ela é meu estresse. Yeah. E também minha paz. Também minha paz. Juro não te afastar. Se tu não chegar hoje, é eterno vazio. E ela é meu estresse. E também minha paz. E ela é meu estresse. E ela é meu estresse. E também minha paz. E ela é meu estresse. Oh, não, não.